Na quebrada, mais um trabalhador, pai de família. Um preto de valor, beijo na esposa, uma breve oração, bom dia. Tem que deixar esposa e filha e seguir sua trilha. Sua esposa olhar no olho, uma estranha sensação. Lhe contou um estranho sonho, ele não deu atenção. Sua filhinha vem correndo, pede pra não demorar. Diz que já tá com saudade, pede pra noite chegar. Sua esposa diz baixinho, não esquece o presente. Cinco aninhos ela não sabe, mas precisa da gente. Assim que é deixar pra trás o seu patrimônio. Defende o pão de cada dia, ora contra o demônio. Sabe da ira do traíra, pede pra Deus guardar a sua casa, a sua família, pra mais tarde voltar. As horas passam, a saudade já vai apertando. O telefone tá mais perto, ele segue discando. Amor, tô com saudade, o dia não tá passando. Já comprei o presente, a noite se aproximando. O relógio avisa, é chegado a hora. Pega suas coisas, se despede e de quebra vai embora. Já é tarde no sinal, anuncia um assalto. Sai do carro, cadê o dinheiro? Sai com a mão para o alto. Não atira, vou pegar o dinheiro. O novato se assustou, já sapecou o primeiro. O ladrão apavorado acertou bem no peito. A voz clama, Deus me ajuda, sai correndo sujeito. Alguém avisa o resgate, o sangue não para. Abraçado com o presente, ele quase não fala. No bolso o celular, pede pra alguém avisar. A sua esposa, ele sozinho não consegue pegar. Alô, amor, tava ficando biruta. Não, senhora, por favor, sente e me escuta. Semanas se passaram, ainda choro às vezes. Só de abrir o guarda-roupa e ver a roupa dele. Sinto o cheiro, às vezes eu esqueço o fato. Ainda espero um ansioso ele chegar do ralo. Acordo uma, duas, não consigo mais dormir. Abraço o travesseiro, falta alguém aqui. Minha filhinha vira e mexe e vem me perguntar: mamãe, cadê o papai? Onde que ele tá? Liga pra ele, mamãe, deixa eu falar. Eu tento explicar, gaguejo a chorar. O prazer do diabo é a destruição, mas Jesus tem prazer na restituição. O sabadão é sem graça, custa a passar. Me ligaram do hospital, amanhã vou lá. Passei a noite no pó, só em oração. Tipo Jó, na humilhação. Aguardo uma melhora, um milagre, um sinal. O doutor me intimou na portaria do hospital. Um milagre nunca vi, nada parecido. Ele estava em coma, hoje falou comigo. Não achei explicação, só vendo pra crer. Nem parece que é aquele que ia falecer. Vou fazer alguns exames, tu não é possível. Vem comigo. Meio confundido, lê na Bíblia, doutor, o Deus infalível. Lucas 1:37, o Deus do impossível. A medicina não explica, esquece e acredita, não complica. Foi o Deus da vida, me aproximo. Quase não acredito, vejo ele no leito deitado, sorrindo entre chorando, orando e agradecida. Eu sei que foi Jesus, o Deus da minha vida. Restitui.